407, solo 02, direito 121 no solo. 201, boa noite. Não entendi, confirme. Poderia ter dado ajustamento na aeronave voltando, senão nós não conseguimos decolar. É, espaçamento tem que vir desde o centro, que infelizmente nem sempre é possível, porque na área do controle, você não vai fazer espera com a aeronave para liberar. A gente procura evitar os acionamentos quando tem antecedência, mas quatro pousos é mais ou menos uns 6, 7 minutos, que é o que está acontecendo agora. Passarela 224, livre pouso, Venturo 00 graus, 5 nós. Livre pouso, passarela. Estabilizado o localizador, gol 1098. Complete final do procedimento, chame torre 1995, gol 1098. 1095. Complete final do procedimento, torre 1895, confirmando, gol 1098, bom pouso. 6098, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização para pouso, gol 098. Quatro ali, mantém, fica no ponto da decolagem, fica a pista decolada. Solo 04, direito, 121 no solo. Ciência pro solo, passarela. 201. 1 a milha do externo, baixado travado, gol 1098. Ciência, aguarde, o gol 1134, deve decolar, pistão 0, zero, vento, 090 graus, 5 nós. Deve decolagem 1134. Ciência, no bate 3, passarela. Solo, Mike, X-Ray, November. X-Ray, November, prossiga. Ok, boa noite, X-Ray, November, está parqueado aqui na posição 62 do Singer. Solicitei autorização para a aeronave sendo rebocada para a remota 14. Gente, Mike, X-Ray, aguarde para início agora. E aguardando. Vento 080 graus, 1200 ali, pouso. Pouso autorizado no 098. 1134, decola 06, controle 120, decima 8. 308, 1934. Passaredo, posição 4 Romeu. 4 Romeu, Passaredo. 350 na PUCA. Dono 134, contato na avenida 350, via saída PUCA. A gente consegue via PUCA, gol 1934. Federal 9973, autorizado, lembra, senhor Zé? Lembra, senhor Zé? 972. Se escuta, prossiga. Porque finalmente aí o solo pede desculpa, ok, pela demora aí do sistema. Mas está autorizado 340 Irume, APNV 857. A saída será com curva direita, da Eulida Irume. Transponder 5060 e o controle 1208. Saída Eulida, APNV 857, chama pronto aí. Para pronto. Alfa Salvador, boa noite, com 098. 098, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 098. Mas 8-0 autorizado, né, você? Anima de 9-0. Sideral decola aos 11, controle 208. 208. Aprovado, Sideral 9973. Sideral 9973, contato, turma TNV 360, subindo via, saída Arbo. Arbo, após do Rio, pode voar elefante. Autorizado, Sideral 9973. E o 5972 livre, puxa metade. 9890, deve decolar, vento 1100 graus, sincronia. Oceano 125.45. Já chegou no 1234, chama o centro 126.85, 125.45. Irmão. Então, solo mais que foi em novembro, né, que botei para a conta, ok? E 9890, decola Juno 3, controle 208. 208, boa noite. Boa noite, controle 1, 9890, pulando 1800. Boa noite, Rio 9890, contato, submantém nível 380, após 2000 está inicialmente autorizado o Leda. Após 2000, Leda, sessão Mike 3 November, eu não escutei para a resposta. Prossiga. Mike 3 November está aguardando aí o rebote, ok? Pessoal 62 é para 14, rebote 14. Ok, então autorizado iniciar. Reporte ao término. Mike 3 November. Ok, autorizado, reportar ao término. Obrigado. E o 5972, eu solto. Escuta, prossiga. Ok, recebemos outra ligação do centro Recife aqui e foi solicitado pelo centro que a autorização retorne para a Perusc 50. Ok? Então está reautorizado em Perusc 50, a saída será da Euleda Bidev. E o centro está em coordenação com o centro Curitiba para verificar essa mudança de rota, ok? Essa demora é devido à coordenação do centro. Mas nesse caso a gente é na proposição, porque o meu plano de voo é pela outra, não tem como conferir combustível, autonomia, nada disso, é outro voo, pô. Foi alegado que essa rota, a rota anterior é que é a não RV RNAV, né? E que essa rota novembro 857 é RNAV. Exatamente, eu expliquei, essa rota pelo 50 era realizada pela outra aeronave da companhia, Boeing 767, que não é homologado a RNAV. Os dois sete todos são homologados a RNAV. Então eu não posso fazer um voo sem ter controle de tempo, combustível e tudo. Afirmativo. Mantenha a rota e eu vou coordenar de novo com o Recife, ok? Tá, então entendeu que é para cumprir como original, Upper November 857. Afirmativo. Então, Rio 5972, com autonomia de 3 horas e 20, até na Guarulhos, 4 pessoas a bordo, pronto para o táxi. Rio 5972 está livre até o ponto de espera via Índia. Ajuste 1014 e a torre 1895. Bem livre via Índia, ajuste 1014, Rio 5972. Cena 6212, voa aí, SAP. Autorizado para 4.000 pés, 14. Federal 9973, chama Recife no 288, alterno no 260, Federal 9973. 288, 260, 9973. Salvador, boa noite, é o patrulheiro 2228, informação Bravo. Aqui está guardando um instante, cópia, patrulheiro. Na escuta. Prossiga, senhor. Estrada da Conquista 180, conforme o plano, decola da 10 direita, Abo Elefa. Elefa direto a Piló, direto Vitória da Conquista. 1208-5077. Gente, o passageiro 2228 copia autorização para a Vitória da Conquista, nível de voo 180. Decola da 10, curva pela direita. Árvore Elefa é saída. Após Elefa voa o Piló, após Vitória da Conquista. Controle 1208, transponder 5077. Correto, Champlain. Chamarei. Nosso 972. Do 9810, chama agora Recife no 3325. Recife no 3325, boa noite. Decola de 2-1, controle 208. 208, obrigado. Controle Salvador, Rio 5972, decolado Nadael. Solicita voar Leda. Realizado Leda, sobe 340. Leda 340, Rio 5972. Azul 6908, reduz velocidade, 2209. 6908. Chinaminha 212, desce para 2000 pés, ajuste I-14, autorizado ali. Azul 6908, autorizado para 3000 pés, I-14. 3014, Azul 6908. Salvador, Mike Bravo, November, Mike, esse aí, November, passeado na 1450 ali, bom dia. Bom dia. Novo Salvador, muito boa noite, é o voo 1098. Sobre autorização para Natal. Azul 6908, segue Airbus 327 milhas à frente. Autorizado descida para 2.000 pés, livre LS 1014. Livre LS 1014. Quem já está aberto lá, funcionando? Afirmativo. Ok, 6370 então. Está autorizado, Pesudo 10. Decola da 10 com curva esquerda. Saída Puca, Jambo, depois voa Zipar. Aciona 5106 e o controle frequência 120.8. Voo 0.2, autorizado 370 para Serra Brava e Serra Gol. A decolada 10, para a esquerda, Puca, Jambo e Bar. 5106, transponde 1208, controle. É correto, Jambo para o acionamento. Oi, Salvador, boa noite, 6212, a passagem externa está travada. Estou 6212, ciente, autorizado pouso, pista 10, ventou no 00 graus, 1002. Ele pouso na pista 10, 6212, 1014. Salvador, 1868. É 8, você? Assim está, Bravo, posição 1, autorização Aracaju. Aracaju 230, dá 1-0, decola curva esquerda na saída Puca, Jambo, depois voa Aracaju, Golfinha 77, decola da 1-0, transponde 5-1-0-1 no controle 208, rapaz. 1868 autorizado, nível 230 Aracaju, decolação 10, curva esquerda na Puca, Jambo, Aracaju. Transponde 5101 no controle 208, gol 98. Correto, chama para acionar. Trabalhamos. Boa noite, Azul 6908. 6908, continua a aproximação, vai atualização de pouso. 6908. Boa noite, 6258. Voa ITAP, 2.000 pés, 2014, autorizado, André. 6212, solo aos 33, livre à direita. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantém me escuta. Pouso 4-6908, vento 0190 graus, meia dúzia mais. Pouso 6908. Azul 6908, solo aos 36, táxi à direita, mantém-me escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 6908. Estabilizado, 6250, vai justo em 1014. Chamar, tá visando o setor, pode falar assim, Bruno? Pode sim. A voz Cibra da presente, 6250. Gol, qual a matrícula? Gol, Juliette, reboque do 10 para onde? Para a posição 2, na área moto. É moto no 2. Ah, autorizado reporte ao térmico. Golf, X6 Juliette. Ok, vamos embora. Solo, gol 1098, posição 2, para o posto de acionar. Portão 2, chama para o táxi, o gol 1098. Amarelo, sabe, 6908, esquerda de LED, remota 3 Lima, do Paz 3. 6908, remota 3 Lima, do Paz 3. Remota 3 Lima, do 6908. 2228 para pushback acionado, estamos no passo número 3. Passando no corrimo. O passarelo 2228 para pushback acionamento. Guarde o passarelo para o pushback, só um instante, gentileza. Se manter o passarelo 2228 agora. Azul mesmo. Agora portão 9 aqui do pátio 1, táxi em frente, chame para ingressar no pátio principal. Em frente, chame para ingresso no pátio principal para o portão 9, 6908. Fala. Pronto, vou empurrar Juliette na puta. Empurra a aeronave indo através do portão número 11, para sua esquerda, A aeronave da Azul vai estacionar à sua direita no portão 9. Aguardará o estacionamento do tráfego, depois será autorizado até o remoto do pátio, ok? Ok, obrigado, através do Get 11. Autorizado ingresso pátio 1 até o portão 9. Estou com 737 Lagoa no procedimento de reboque. Tráfego está ciente do seu tráfego, aguardando o seu estacionamento. Ok, vai desencarar a medida do possível aqui. Pátio 1 no portão 9, 6908 Azul. Boa noite, obrigado. Boa noite, quanto campo? Passaredo 222, pode iniciar o pushback. Agora sim, autorizado, sumitaxi, passaredo. Dois, oito, autorizado, sumitaxi. Certo, entendeu. Autorizado, sumitaxi, passaredo. Na via chegada desse para 4 mil pés, por favor. Gol. Golf XA Juliette autorizado para seguir o reboque até remoto. É posto estacionado. Positivo, gente. Iniciando o reboque. É 2. Autorizado 1600 pés, 6258. Obrigado, 1600. Paulo, boa noite, 68, fui de Maré, posição 1. Então, 1 no aguarde de pushback, somente, boa noite, 68. Na TR da parceria do interno de pushback, assim que vai passar a cauda, será autorizado. Aguardando, 68. Salvador, é o Golf Juliette? Prossiga. Confirmando, é a posição 12, que era remota. Gente, 12, remota, tô sente. Se eu passar do 2228. Acionou com 52 PAB, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 5 horas, Salvador, PAB. Salvador, passarei do 2228. 5 horas, Salvador, só PAB, por gentileza. Confirmando, 52 PAB, 4 horas, alterna Salvador. Que Copiado, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera no zero, chame turno no 8.95, boa viagem, passaria 2228. Dia, ponto espera no 8.95, passaria 2228, boa noite. Boa noite, é o time 14. Voo no 098 na escuta? Na escuta. Dia solicitado para o SPEC, ouvindo? Fazia, mas falta de coordenação nossa empresa, não. Isso vai ter que aguardar. Considera a nossa solicitação. Tá ok, chame novamente quanto? Creio que talvez a empresa tenha passado aí a vez pro colega do 01 da companhia. Pois é, mas a gente está por até uns 10 minutos, poderia sair, não atrapalharia em nada. Estamos escutando aqui, vamos chamar novamente para o portão. Positivo. O do portão já até chamou aqui. Chame pronto então novamente. Ok, obrigado. Tá. Bom, no 868, coordena com a equipe do solo. 5 até da parte de espaço da calda, inicia no portão 1, no chame tá. Faz a TR, autorizado, né, para a portão 9-0 com 629. Tinha livre pouso com 2228, tráfego na final, é um Airbus da Avianca, observe a passagem após olhar e manter. Não, estava aceso agora, já acendeu de novo. Do 258 no solo aos 47, direita via Foxtrot. Chame solo 121, decimal 1. 21 solo, largo. 14 no time. 0-0-0-4, 1-0-4. Ciente, livre de colar, passar de 2-2-2-2. Alpe, estilo 45, parte 3. 5 Lima. 5 Lima do parte 3, autorizado o táxi. 5 Lima. Paulo Salvador, é o Golfo, que é Juliette. Terminou o reboque, sequência livre, boa noite. Boa noite. Salvador, 1-8-6-4, Bosque, 2-4, Economia, Atena, Salvador. 1-8-2-4, Salvador, táxi direito, via Índia, ponto de espera 1-0, mantenha a posição e chame torre 1 no 8, decimal 95, ajustado no 014. Direita na Índia, NIT 14, ajuste, contestar, chama 2295, boa noite, senhor. 2018, linguagem. 208, grato, boa noite. Salvador, gol 10098, gol 2, ponto de estacionamento. Assim, 537-800, companhia liberada a cauda, em coordenação com o solo, a sua equipe de solo, chame o táxi na sequência. Na porta da companhia, está autorizado a chamar a táxi no 098. Direto à posição elétrica, passarei de 2228. Encerra Hotel Yankee, voa aí, passe, chama para descida. O 1868, alinhar e manter, pista no zero. Alinha e mantém, pista no zero, voa no 868. No 868, vento 100 graus, com 49, altímetro 04, decolagem autorizada. Livre da colagem, fica no 0, no 04, ajuste, boa noite, né? Salvador, muito boa noite, eu sou 27 no 3, tem que dar charge. 27 no 3, voa bom, fecha uma descida. Decolado ao 5-3, controle 1-2-0-8, boa viagem. 208, boa noite, meu amigo, obrigado. Controle, boa noite, 68, vai para 2950 Puca. 68, sai da Puca, sobe 230. Puca, sobe 230, a possibilidade de voar a Aracaju, senhor, boa noite, 68. Vajamo, 868. Vajamo, 868, obrigado. Controle, poderia coordenar para o direto de Vitória da Conquista, para o 2228? Volta a coordenação com o centro de Recife, 28. Na escuta, obrigado. Então, 3891, desce para 2000 pés, 1014 é autorizado, Helena. 2000 pés, 1014 é autorizado, 3891. Belo Salvador, voo 098 para o táxi, 57 a bordo, 2 horas e 40, alterando Fortaleza. 57, 2 e 40, Fortaleza. Táxi autorizado à direita via Índia. Onde espera no zero, mantém a posição, chame torno 18, decimal 95, altinho no zero, no 4, por viagem. Índia, ponto zero, vai chamar torno, decimal 95, obrigado, bom trabalho, até a na Flora de Inga Serra, DC-1600. Autorizado 389. Obrigado. Pronto. 1098, boa noite, autorizado na linhagem, decolar, pista 10, vento 1, 00 graus, 0629, altitude 10, 14. A linhagem decolar, voo 10, 18. No 1868, chama agora Recife no 2685, alterno no 2545. 2685, 2545, 1868, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Azul, 4-0-2, 5-0-2, 5-0-2. Azul, aciona identificação, desce até o 050, reduz velocidade para 250. 0 Salvador, boa noite, gol 10098, passando 1500 na Puca. Quem havia saído da Puca no 098, sobe 370. Direto 370, gol 10098. Tem hotel Yankee, desce para 4010, 2014. 4014, na final estabilizado. É uma torre agora, 118.95. 118.95. Salvador, boa noite, está 3891 na final estabilizado, trem embaixado e travado. 3891, pista no zero, pouso autorizado, vento 1, 00 graus, com 6129, ajustado 1014. Livre pouso, 1094, está 3891. controle de Salvador, passarei do 2228. Chega 28. Autorizando usar prova posição a pilar ou destino? Estou aguardando coordenação com o centro de Recife, aguarda 2228. Afirmativo, agradeço, passarei do 2228. Pode de adesivo, azul 2703. 27 no 3, desce para 4 mil pés. Para 4 mil pés, 27 no 3. Pedro 2228, após cruzar o 130, autorizado o pilar. Após cruzar o metrô 30, autorizado a posição, o pilar agradece. Passa aéreo 2228. Hotel Yankee, 2000 pés, autorizado LS, 2000 pés, autorizado LS, 2014. Na 3891, pousou, ligou 02, chame solo em 121, decimal 1. 3891. Boa noite, na 3891, táxi.